Prometeu desceu a terra, trazendo o povo na mão. Vem de lá o tal de Zeus, prometeu, foi pra prisão. Prometeu que crime se cometeu.